Rádio Litoral. Informação em tempo real. Litoral. Rádio é Litoral 1320. Informação, música, esporte, prestação de serviço. Essa é a Rádio Litoral. ZYJ 762, 1320 kHz, 9 mil watts de potência. Em Maruí, Santa Catarina. Na internet, litoralam.com.br. Rádio Litoral. Informação em tempo real. Fique em casa. Na melhor sintonia. Rádio Litoral. Todos os dias, centenas de pessoas sofrem algum tipo de acidente de trânsito no Brasil. E os que envolvem trens são com certeza os mais evitáveis. Diferente do seu carro, o trem não pode parar. Por isso, pare de achar que vai dar tempo. Olhe o que você tem a perder e escute a voz do bom senso. Conduza a sua vida com segurança. Ferrovia Teresa Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Todos os sábados, às 11 da manhã, as principais notícias da semana. Entrevistas. Fique por dentro. Resenha Litoral. Apresentação, Tancredo. Rádio Litoral. Informação em tempo real. Litoral. Na sua Rádio Litoral, Litoral Notícias. Em casa, sempre na melhor. Litoral AM. Voltamos a apresentar o melhor da música popular brasileira. Hora certa na Litoral, 1h45. Rádio Litoral, a mais ouvida.